Mike Fox frecuenta libre. Pues, vai, pues, ¿qué pasó, Bato? Meia 142, decolado aos 37, controle 119, decimal 8. 198 ao controle, boa tarde. Boa tarde. Controle, boa tarde, Oceaner 6142. Oceaner 6142, suba ao nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA. Vender livre de decolagem, pista 10, vento 170 graus, 099. Lanterna 13395. Chamar então Recife 251, 3395, Oceano 6395, obrigado pela volta. Estabilizado 1966, está. Gol 1966, chame Torre 1895. 1895. Oi, boa tarde, gol 1966, estabilizado, final ILS, X-ray na sua escuta. Gol 1966, boa tarde, continua a aproximação, faça o cheque no trem de pouso, coordenando a utilização. Cliente 1966. Fox Serra November, decolado aos 39, controle 119, decimal 8, vovô. 198, Fox Serra November, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Fox Serra November, decolado da 10, passa Bill Pass, na árvore transição Elefa. Fox Serra November, boa tarde, subiu uma linha 360, saída árvore transição Elefa. 360, árvore Elefa, Fox Serra November. Atentando o gol, passando o externo. 1966, faça um cheque no trem, tem livre pouso, pista 10, vento 19 graus, 119. É só travado, livre pouso, 1966. Antena 6326, identifique chegada Mari, desça ao 050. O 1966, Saulo, os 42, livre direita, Saulo, 121, 1, boa tarde. 121. Chinem 1 de novembro, vou direto a Alepa. Direto a Alepa, pode ser 1 de novembro. Aviso ao conhecer o Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, frequência livre. Beleza, boa tarde. Vitec. Direto Duna 2000 pés, 2013, livre. Romeu Fox Sierra 9, me chame Recife, prefixo 260, acesso 288. 260-288, Fox Fox Sierra 9. Romeu Mike Papa, Papa Mike Eco. Romeu, hotel, hotel que posição não recebo. Hora certa agora 1-7-4-2. O hotel que foi na minha escuta permanente, reporte passando Interlagos. Serra Golf, mantenha 1-0 para o Diamante. Meu papai Mike, é quando possível, você chamar de força, cheira de feito. Mais uma hora e 30, ok. 19:20. Mike Serra Golf, desse é o 050. Tango Eco Tango India, confirma? Está ciente do nosso. Informa que o cavador não copia para o navio. O localizador é 6236. O 6326, confirma? Isso, isso aí. Chame torre 1-895, boa tarde. 895, uma boa. Tango India, confirma. O está ciente, o cavador não copia para o navio, deverá chamar o centro. Frequência 260, alternativa 288, ou ainda 2545. Salvador, boa, Oxenã 6326, estabilizada 3 milhas do externo. Oxenã 6326, continua a aproximação, ponto chega no trem, aguardando a televisão. Prossegue aguardando 6326. Foi a direta, deixa eu te ver. Romeu Mike Serra Golf, tráfego 12 horas, 12 milhas, no rumo sul, cruzando 09, de subida, um PA 34. Oxenair 6326, cheque 3, pouso, livre pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 1-2-2. Livre pouso, baixado e travado, 6326. Fox 3, reporte passando por aqui. Reporte para lá. 190 graus, 1-2-2. Ciente, 6326. E Exango Índia, destino Salvador. Eu vou na proa de Veracruz para interceptar a corredor Veracruz, vista para 1.500. Ajuste Salvador 1.013 padrão. R6326, solo 56, livre direito, solo 1211, boa tarde. Direita 211, boa. Ou 2009, boa tarde, ali mantém pistão 0. Hotel X-Ray, chame Torre Salvador para cruzamento do eixo da pista, 1-1-8-9-5. 1895 X-Ray. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Hotel X-Ray. Hotel X-Ray, prossiga. Próximo de buraquinho, se ele ainda não superou. Qual é o cruzamento do seu aeródromo? Hotel X-Ray, presente, faça 360, tem um tráfego agora decolando da pista 1-0. Quem a gente tá aguardando o X-Ray? Voo 2009, informa o tráfego, um helicóptero sobre buraquinho fazendo 360, estará à sua esquerda, não interfere com o tráfego. Voo 2009, tem livre decolagem, pista 10, vento 180 graus, 93. 5, chegada Mag, vento 050. Mantenha a chegada, 1634, número 3. Amém. Mantendo 4. Tá bom. Kilo Romeo, acho que é estacionamento por conta e risco e chama pro táxi. Voo 2009, decolou aos 59, controle 119, decimal 8, bom voo. Voo 98, obrigado, boa tarde, 2009. Hotel Atenex, foi confirme esse visual com aeronave da Gol? Afirmativo, feito. Imediato autorizado cruzamento do campo, reporta livrando o eixo de decolagem da pista 35. Reportará no eixo da 35, X-Ray. Boa tarde, 2000 da Dayal. 2009, suba ao 240, saída da Dayal. 240 na Dayal, pode iniciar a direita, autoriza a proa de coral. Negativo, pode voar a Dayal no presente. Curva na direita, por onde está? É o gráfico 2009. Romeótica 09 no POB, está autorizado até o ponto de espera da Papá. Paulo 1, 2, 1, decimal 1. Pode ser autorizado ingresso na 1-7, reporta a linha de pronto. A linha e mantém pista no zero. A linha mantém no zero, voo 967. Para 4 mil pés, que é negar 1-0, 1-3. 097, confirme desvio. Esse é só um pequeno desvio, você está na proa de Dayal. Vai decolar do pátio? Toro Sátia, autorizado decolagem, controla noroeste, reporta fora do solo. Toro Sátia, com o vento, 180 graus, 1-3 mais. Hotel Taxi, repartando farol de Tupã. Farol de Tupã. Zona 54, mantém o perfil da chegada. Autorizada a chegada a Mari. Desça para nível 060, QNH 10013. Kilo Romeo Oscar, mantém a posição. Voo 1097, confirme a velocidade indicada. Gente, o voo 1097 voa indo pro de pelo, reduz a velocidade para 2209. Romeo Mike Serra Golf, com tráfego na posição de 2 horas, 4.8 milhas, cruzando 2500 pés para 1.500 pés. Delta X-Ray, controle 119.8. Guardião 07, faro do solo 04, controle de Salvador, 119.8. A gente vai chamar 119.8, controle Salvador. Guardião 07, confirma o comandante? Carvalho. Sim, chame controle 198. Gente. Kilo Romeo Oscar, atento a um helicóptero com o corredor Axé, tá mantendo 1000 pés, não interfere com sua decolagem. O corredor está mantendo 500 pés. O terceiro controle, 967. Gente, confirme posição, Salvador. Controle 119.8. 198. O Kilo Romeo Oscar, sem livre decolagem, pista 17, vento 180 graus, 12 mais. Sete, contato radar na decolagem, estou para nível 360, saída da El. 360 da El. Está entrando curva à direita, senhor, antes devido a formações. A proa. Gente, gol 1967, gol 2009, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 251-3395, boa tarde. Controle 119.8. 19.8, obrigado. O Juliette, que é da Esquila Torre, reporta para ingresso 97. Poderia voar direto 2500 para ele? Kilo Romeo Oscar, mantenha-se a 1 no meu pés inicialmente, vou indo na proa de Caruca. Mantenha meu pés na proa de Caruca, Romeo Oscar. Controle, é o Guardião 07. John 07, controle de Salvador, me siga. Decolou de Salvador, tá com proa de Lençóis direto, tá mantendo 1000 pés aqui a GL pro cruzamento da Baía de Todos Santos. Tá estimando em 1h30 o pouso Lençóis, com 02 a bordo. É o Mike Serra Golf, desça para 2000 pés, QNH 10013, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, posto estabilizado, Mike Serra Golf. Descendo para 2000, com 1013, vai reportar estabilizado, Mike Serra Golf. Hotel Hotel X-Ray, frequência livre. Sendo Juliette, cabe aqui, aqui, autorizado decolagem, pista 17, vento 180 graus, 1 mais. Desça para 3.000 pés, QNH 10013. 3.000 pés, 10013. 07, mantenha 1 no mil pés, reporte posição. Guardião 07, tem condições de descer para 500 pés? Tem uma tio, de imediato, estou cruzando a Baía de Todos Santos. O Guardião 07 informa o tráfego a 15 milhas rumo oposto. Correção, 5 milhas rumo oposto. Ativo, estou livrando 1000 para 500, o Guardião ciente do tráfego no rumo oposto. Eco Tango India, informa o tráfego 5 milhas rumo oposto, mantendo correção cruzando 1 no mil pés para 500 pés. O Eco Tango India mantenha 1 no 1500 pés. Controle, passando Juliette Quebec Kilo, decolada Alfa 7 na sua escuta. Juliette Quebec Kilo, aguarde. Gol 1097, vetoração para sequenciamento. Curve à direita na proa 235. Limite da proa aqui, DMIC 090 Simbra. 235 de proa, gol 1097. Pode a 2000? Gol 1097 inicialmente, desça para 3000 pés. QNH 1013. 3013. Número 2 para aproximação, desça para 2 mil pés, QNH 10113, autorizada final do procedimento ILS X-Ray. 1-9. Por favor, senhor. 16314, desce para 2 mil pés, QNH 10113, autorizada final do procedimento ILS X-Ray. Reduz a velocidade para 1.80 nós, número 2 para aproximação. Ok, 2 mil pés, autorizado o procedimento, reduzindo para 1.80 nós, 6.314. Oi, LS, é Mike Terra Golf. Mike Terra Golf, ciente. Continue a aproximação, chame torre, 1.895. 1.895. Contra, ligou 967. Bom, muito boa tarde, Papai Roberto Mike Terra Golf, e aliás, tem embaixado travado, negativo visual ainda, na formação da minha proa. Atenção após passar duna, quando eu passar o externo, cancelar e prosseguir para o 17. Mike Terra Golf no externo, reparta para cancelamento. Boa. 3154, reduz a velocidade para 2109. Prossiga. Romeu, Papa Mike Eco. 70 milhas sudoeste do VOR Salvador. Serviço radar terminado. Chame Léo em 120, décima 1. Pela direita, reporta na final da pista no 7. Cancelado 1-0. 7, o Mike Eco. Nível 060, QNH 10013, autorizada a chegada mais. Tá 3154, deixa para nível 050, QNH 10013. Uno 884, decolado 1-1, controle 1-9-8. 9-8-8-8-4, bom. 1-2-0. 1-2-0-0-7, vai 2000? Afirmativo, desce para 2000 pés, que negar 1-0-1-3, autorizado a final do procedimento LS aqui. 2000, tem nível LS. Papatango, Eco Tango Índia. Efetue 360 pela esquerda. Tá 3154, tem condições de efetuar o desvio pela esquerda? Tem necessidade não, senhor. Só precisa descer. Tá 3154, desce para 4000 pés, QNH 1013. 4000, como eu disse. Tá 3154, número 2 para aproximação, reduz a velocidade para 1809. 180, Oxané 6314, no curso localizador? Estabilizando agora. Oxané 6314, complete a aproximação, chame torre no 895. 95, hein? Controle, o gol 884, muito boa noite, boa tarde. Gol 1884, controle Salvador, contato radar na decolagem, sul para nível 230, saída PUC. PUC 230, 1864. Autorizaria Aracaju 0. 1967, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, antena 13395. Gol 1967. 2510-3395. Azul 4065, boa tarde, mantém ponto de espera. 354, retoração para sequenciamento, curva à esquerda, na proa 360, limite da proa aqui é de Mike 1105. 360, esquerda, limite da proa 360. Então 3154, continue descida para 3000 pés, que legal no 093. Padrão 07, ciente, confirme o chamado para pouso. Ciente, quartinho 07, frequência livre. Pouso solo, aluno 4, autorizado backtrack, táxi até o parte da base. 24, aguarde coordenação. Bora. Tango Eco, Tango Índia, chame torre, 1895. Sinal normal, checou o trem embaixo travado, 6314. Passando 6314, tem livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 109. Ciente, 6314. 2000 pés, QNH 1093. 380, reportar a estabilização. Azul 4462, desça para nível 050, QNH 1093. São Juliette que é aquilo, controle Salvador, na escuta. Que é aquilo, confirme destino. Gente, Juliette que é aquilo. Informa o tráfego na posição de 5.5 milhas. Quais são? Informa o tráfego na posição de 10 horas, 5.5 milhas. Um Bravo November 2 Papá, mantendo 1 no mil pés. Tango Eco, Tango Índia, faça 360 pela sua esquerda, reporta intercepção no final da pista 97. Gol 1097, estabilizado. 1097, estabilizado, curso localizador. Estabilizado, 1097. 1097, complete a aproximação, chama torre no 1895. Claro, mano. Gente, gol 1884, aguarde coordenação. Gol 6314. Passa nível 140, chame-se a Recife, frequência 12685, coordene a prova. 4, motorizado. 3154, complete a aproximação, chame torre 1895. Boa tarde. Gol 1097, continua a aproximação, faça um cheque no 3 para aguardar a autorização. Gol 1097, copiou? Aguardar a autorização. O Gol 1097 tem livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 129. Aqui é livre pouso, estava travado na 10097. Eco Tango Índia, faça novamente 1360, reporta a reintercepção na final da 97. Eco Tango Índia 360 pela esquerda da presente posição. Eco Tango Índia, estou checando a rádio, a transmissão está muito ruim. Salvador, boa tarde, Sam 3154, passando sim para estabilizar. Sam 3154, continua a aproximação do radar pista livre. Pessoas. Gol 1097, solo 119, livre à direita, solo 1211. Vai lembrar, pessoal, 1. Switch, ponto estabilizado. Pista 154, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 119. Livre pouso, pista 3154. Zoo 4065, após a passagem de Airbus 320 da TAM, a linha é mantém pista 0. Eco Tango Índia tem livre pouso pista 17, vento 160 graus, 119. Zero, controle de Salvador, desça para nível 050, QNH 10013, autorizada a chegada Mari. 3154, solo aos 21, com livre à direita, solo 1211. 211, boa. Azul 4065, livre de decolagem, pista 10, vento 170 graus, 129. 23, qual bate? Poderia repetir, por gentileza? Bate o 5, confirma? Ok, entendido, AT. Está autorizado prosseguir o táxi via pista até o bate 4, via Oscar. Azul 4065, decola hoje 23, controle agora 1, 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, tchau. Salvador, boa tarde, 4065. Utilizou azul 4462, campo à vista. Azul 4462, gente, complete a aproximação, chame torno no 895. 1895, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4462, 2 milhas para externo, na sua escuta à distância. 4462, Quirengalo 013, posto externo, baixado e travado. Vai portar. 67 milhas nordeste do VOR Salvador, acione identificação, mantenha nível 1-1-0. Salvador, vou 4065. 4065, contato radar na decolagem, tudo para nível 340, saída da EL. Dayal Leda, Motiva 340. Pastor 32, vou ir na proa de Bonfim. Livre pouso, pista no zero, azul 4462. Quatro meia dois no solo 37, libere sua direita, solo em 1, 2, 1, decimal 9. Posição 1, 2, 1, decimal 1, o solo. Pastor 3-2, da presente foi na proa do Sierra Vito 367. Desafia para 2000 pés, QNH 10 103, autorizada final para procedimento de LS X-Ray, após estabilizar o voo 1620. 2000.3, como é estabilizado o voo 1620. Azul 4065, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. É, 251-3395, bom dia. Bom dia. A linha de cola, pista 10, vento 170 graus, 109. Gol no 620? Gol no 620, prossiga. Vou sair 5 graus aqui à esquerda até eu interceptar o localizador devido aqui a um cúmulo, ok? Gente, gol no 620. Vamos lá, estabilizado. Gol 32, desça para nível 050, QNH 10013. 208, boa, siga 241. Versão 119, decimal 8. 198, grato. Salvador, boa tarde, 35241. 35241, contato radar na decolagem, sou para nível 200, perfil da árvore. Ok, no perfil da árvore, para 200, 35241. Controle de Salvador, desça para nível 060, QNH 10013, autorizada a chegada a PONF. Beleza, gol 620. Gol no 620, complete aproximação, Champ Torre no 895. 895, obrigado, bom trabalho.